Eu afim, talvez seja tarde, mas criei coragem para dizer. Ninguém nesse mundo me faz tão feliz como você. Aqueles momentos ficaram na mente, não vou esquecer. Meu coração guardou tudo e não esquece. Sei que você também sente minha falta, não disfarça. Apesar de tudo não foi importante, não se maltrata. A nossa história ainda não acabou, todo mundo sabe. Teu coração guardou tudo e não esquece. Ora viva nosso love. Se falarem mal que falem, bora viver nosso love. Pois o amor sempre vence o mal. Eu e você, ponto final. Love. Eu love. Eu e você, ponto final. Fico pensando em tudo que nós já passamos juntos. Sei que nos afastamos, mas ainda tem o futuro. Altos e baixos em uma relação que não tem no mundo. E nos dá, por favor, uma segunda chance. Para viver nosso love. Se falarem mal que falem, para viver nosso love. Pois o amor sempre vence o mal. Eu e você. Eu e você, pode.